Fenômeno em ascensão. O Mundial de Clubes da FIFA 2025 chega com força total, reunindo os gigantes do futebol e colocando os clubes brasileiros sob os holofotes. A presença de 4 representantes do Brasil não é mera coincidência, trata-se de reflexo de uma hegemonia que vem se consolidando em torneios sul-americanos. A molecada tá ligada que, além de dribles e gols, existe uma trama por trás dos bastidores, que se desenha como uma aposta certeira de marketing e apropriação cultural. Em destaque, surge o atacante que representa o Brasil com uma sequência de atuações impecáveis, proporcionando ao torcedor raiz a chance de sonhar alto. Sua habilidade no gramado transcende a simples disputa por troféu. Cada lance é um convite para revisitar a tradição do futebol brasileiro, mesclando ginga e técnica. Tática? Claro, mas o que chama a atenção é um conjunto de oportunidades que se abre para o mundo corporativo, revelando como a indústria esportiva se retroalimenta de talentos emergentes. Enquanto a galera vibra com cada finalização, existe um olhar frio, quase cirúrgico, que nota a expansão de audiências e patrocínios oriundos do desempenho do atleta. Essa leitura analítica, sutil porém poderosa, vislumbra a influência cultural como moeda de troca e instrumento de controle. O jogo, portanto, é mais do que 90 minutos, é peça-chave num tabuleiro global de estratégias, onde se define quem dita a cena no futuro. Panorama e curiosidades. O desempenho brasileiro em competições internacionais sempre foi motivo de orgulho e, desta vez, não é diferente. Ao longo das últimas edições, o Brasil acumulou taças, gerou craques e alimentou um storytelling poderoso. Hoje, no Mundial de Clubes, cada partida é carregada de nuances que ultrapassam o mero resultado. A dimensão midiática, por exemplo, posiciona o atleta como ator central de uma narrativa que reforça estereótipos e cria novos símbolos para torcedores ao redor do planeta. Histórico de títulos sul-americanos reforça a reputação continental. Clima de rivalidade com clubes europeus desafia paradigmas de jogo. O uso de tecnologia, VAR, estatísticas avançadas, molda decisões em campo. Escalada de visibilidade nas redes sociais aumenta o valor de mercado. Curiosidades também movimentam esse contexto. O atleta brasileiro traz consigo não só gols, mas um legado cultural. Ele carrega curiosidades de formação, torcidas que o acompanham de longas datas e histórias que revelam como o Brasil virou celeiro de talentos multifacetados. Tudo isso compõe uma trama que, ao mesmo tempo, entretém e alimenta estratégias invisíveis de domínio de mercados. Conclusão. O encerramento deste capítulo no Mundial de Clubes não representa apenas a consagração de um atleta. Ele simboliza a configuração de uma nova ordem no futebol global, onde cada lance é devassado por olhares atentos ao retorno financeiro e à consolidação de marcas. O torcedor até sente a vibração, mas há quem veja, além do gol, um tabuleiro estratégico em constante evolução. Cada passo do jogador em campo carrega múltiplas camadas de interpretação. A elegante condução de bola pode ser vista como manifesto de uma identidade nacional, mas também como peça de xadrez para atrair investimentos em regiões inexploradas. Essa percepção mais sofisticada, ainda que velada, encontra eco em debates que fogem do estádio e chegam aos gabinetes de dirigentes e investidores. O legado que se constrói vai além dos gols e troféus, estende-se à influência cultural que reverbera nos bastidores de patrocinadores que buscam associar suas marcas à aura de sucesso do Brasil. Cada drible inventado é, em essência, uma moeda de troca que pode garantir parcerias futuras. Assim, o jogo se torna laboratório de insights para quem percebe as brechas de poder nas entrelinhas. Para o torcedor fiel, esse enredo afeta diretamente a paixão demonstrada no grito de gol. Mas, para os estrategistas, é a oportunidade de consolidar narrativas que atravessam gerações, convergindo consumo, identidade e projeção internacional. O impacto disso se faz sentir muito além do apito final, desenhando cenários para temporadas vindouras. Portanto, celebrar o brilho do jogador brasileiro no Mundial de Clubes equivale a reconhecer uma engrenagem complexa, onde performance atlética e orquestração de mercados caminham juntas. Nada é por acaso, é a materialização de vontades invisíveis que, aos poucos, acabam por moldar o destino do esporte mais popular do planeta. Este artigo tem como objetivo oferecer uma visão apurada do contexto esportivo-cultural, destacando elementos críticos e oportunidades estratégicas associados ao desempenho de atletas brasileiros no cenário internacional.